Chegou a hora de você conferir as 15 músicas mais executadas da semana. As campeãs da semana. As canções mais pedidas da programação. Aumente o volume. Está no ar. As campeãs da semana. Fala aí, galerinha. Começando a partir de agora, edição das campeãs da semana aqui na sua rádio favorita. Por aqui, Diego Soares. Um grande abraço. Excelente final de semana. E agora, aumenta o volume, porque começam as poderosas da semana. Você indicou, participou da programação, mandou a sua preferida, aquele toque bacana. E quem sabe agora você não confere ela entre as 15 mais tocadas aqui na programação. E a gente já começa a edição de hoje ao som de Thiaguinho e Gilberto Gil. Simples Desejo, 15ª posição. As campeãs da semana. Música 15. Hoje eu só quero que o dia termine bem, na paz. Que tal abrir a porta do dia? Entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar, pensar em nada. Legal ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo na rua. Está em cada gesto, tá no mar, tá no ar, no brilho dos seus olhos. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine. Diferente do lado dessa paz, uma pessoa. Só tenho um simples desejo. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Hoje eu só quero que o dia termine bem. A paz em pessoa. Gilberto Gil! Thiaguinho! Muito obrigado, querido. Obrigado ao seu público lindo. Boa noite, gente!

campeãs da semana. Música 6. Everybody get up. Sexta posição, Robin Thicke com Blur Lines. Antes, na sétima, Gustavo Lima, Diz Pra Mim. Ainda rolou na oitava, The Lumineers com Ho Hey. Na nona, One Duration, Best Song Ever. E na décima, MC Anitta, Não Para. Intervalo, as campeãs da semana voltam já aqui na sua rádio favorita. Não sai daí! Não toque no rádio. Daqui a pouco, as campeãs da semana estão de volta. O